T790 decolado aos 4-1, chame o controle, Salvador, 1208. 208, 2790, bom dia. Bom dia. Hello, Dallas, good morning, go 1621, holding point Huawei 10, we are ready for takeoff. Okay, go 1621, line up and maintain, runway 10. Line up and maintain, runway goes 10, go 1621. Atamo de LED Serra Tango, é disponível a chamada do pouso. Tá pro Tango ou 080 ou 120. O 120 é incorreto na rota. É Serra Tango, afirmativo, que você mantém o 110. O 4207, desça para 2000 pés, ajuste no 021, autorizado ILS X-Trace, pista no 0, reparto estabilizado. 2021, autorizado 4207. 3998, desça para 3000 pés, ajuste no 021, reduza 1909. 3000 pés, 1021, acesse uma meta massa, 3190. Controle Salvador, o Alfa tem o seu ataque no nível 065. Na presente solicita modificação e prosseguir no mesmo. Alfa Tango Tango, modificado no 343, mantém nível 065. Tango, estabilizado, TAN 3740. 3740, completa final, chama Torre 1 no 895. 895, vai chamar. 1 no 630, passe nível 1 no 80, chama Recife, frequência 1 no 26, decimal 85. Torre Salvador, TAN 3740. Frequência 1 no 26, decimal 85. 26. Aguarde autorização de pouso. Aguardando. Go 1621, airborne at 44, contact to departure, 120.8. Flight level 360, departure 120.8, go 1621. 3740, livre pouso, 10, vento 170 graus, 109. Ok, autorizado, pouso, 3740. 1621, live in 2000. Beta contact on takeoff, climbing to you 360, flying direct to Leda position. From present position, lead intersection, up flight level 360, radar contact. Any change coordination, flight level 380, final. Aye. Atingiu 3.000, 3.098, desça para 2.000, autorizado em LS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. 2.000, autorizado X-Ray, pista no 0, estabilizado, 3.098. Azul 2770, após Coral, Broad Raíra. Após Coral Raíra, o 2770. Estabilizado, passo 207. 4207, completa final, chama Torre 1, 1895. Obrigado, bom dia. 9, Apache 1 em Índia. Próxima aponta de espera, chame a torre, 198, décima 9, altímetro, 1021. Aguarde a autorização de pouso. 1021, aguardando. Tá 3740, no solo aos 46. Ao livrar à direita, chame o solo. 2199. 2199. Alfa, encontramento da Juliette, 3740. Alfa, level 380, thank you. Salvador, Oceaner, 6140.0. Pronto. 140, mantém um ponto de espera. Não ativo, vai manter. 3198, completa sinal, chama a torre 1895. 1895. Salvador, bom dia, são 3198, baixada travada. 3198, ciente, o ajuste no 021, aguarde pista livre. No 021, aguarda livre, são 3198. Já passou externo, tem 3198? Afirmativo, acabou de passar. Ciente. Azul 4207, no solo aos 49, chame o solo 219. Oi, irmão, obrigado, bom dia. Livre pouso na 10. O vento 190 graus, 149. O vento está variando até 20 nós de través, ok? Sente, autorizado pouso, pista 10, 103, 198. Para o SAC, 1, 2, 5, 0, 2, 4, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 2600, voo 648, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre, 198.95, altímetro 1021. Indicar que a gente está com a autorizada, aqui, ó. O Airbus na curta ali, mantendo o zero, assim, não é? Salvador, muito bom dia. Aqui é o Gol, Gol de Oscar Quebec, posição remota 12, lá de ONU. Azul 4207, Juliette para o portão 3. Juliette 3, 4207, boa. Gol fecha Quebec, prossegue. Bom dia, solicito autorização de rebote para gate 07 do pátio principal em coordenação com o aero. Na 12 do pátio 1 para 07. Afirmo. Gente, manter a posição aguardando o Golf Flash Quebec. Ok, não aguardo. O Golf Oscar Quebec, autorizado. Da posição 1-2 do Pátio 1 até a posição 7, chame a alterna. Mati, o início do reboque, portaria alterna. Solo, Salvador, bom dia, Santo 3198. Santo 3198, autorizado, táxi Alfa Juliette para o portão 2. Alfa Juliette, portão 2, Santo 3198. 1-648, ciente, após a aeronave da Oceanair, a linha é manter 1-0. Autorizada, a linha é manter 1-0, voo 1-648. Voo 561, adiciona a identificação, desce para o nível 050, via Mari. 50 via Mari, voo 561. Salvador, azul 27, 1-0. 7-0, prossiga. Sabe coordenar nível final 1-5-0 até Aracajú. Autorizado, 1-5-0, 2-7-0. 7-0, final 1-5-0. Oceania 6140, decolado ao 54, chame o controle, Salvador, 208. 308, 6140. 6140. Oceania 6140, contato radar, submarino 350, saída PUCA. 350, ascensão na saída PUCA, 6140. Papatango, correção, papapapá, alfa, tango, tango. Tá 55 milhas, sudoeste do R de Salvador, mantendo nível 065. Serviço radar encerrado, chama Ilhéus, em 120, 21. 01. Pastor de Salvador, gol 1561, possibilidade White, tá, senhor? Fono 561 autorizado, tá? Obrigado, senhor. Autorização, Fortaleza? 09 com essa informação em curso Tango, autorizado Serra Bravo, Fox Zulu, via Upper Zulu 19 até Bangu, direto a Buco, após direto, nível 370. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transporte. responda 5062, controle 120, decimal 8. Seguinte, autorizado Força Mesa, nível 370, Pedulo 19, Bangu, direto a Buco. Decola 120, curva esquerda, Momo, Frute. Transponde 5062, controle 208, gol no 094. Gol no 094, protegimento correto, chama para pushback acionamento. Chama a posição 10. Olho CNR 6140, possibilidade de voar na Proje Conde? CNR 6140, voa Jamo. Jamo, muito obrigado. Em 120, decimal 8. Controle 1208, bom dia, bom no 648. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, bom no 648. No perfil da Puca, solicita proa de Puca. Voo no 648, contato radar, submantenho 350, voa Puca. Voando Puca, voo no 648. Celebre 1140, autorizado direto Maceió. Autorizado para de Maceió, 1140. Azul 2770, 60 milhas, sudoeste do Jardim Salvador. Serviço radar encerrado, chama Ilhéus 1201. Chama Ilhéus 201, Azul 2770. Salve Salvador, cordial, esse é o TAP 3191, paciente da Tango. Autorização de tráfego, galeão. T3191, informação Tango, autorizado Serra Bravo Golf Lima, via rota do plano, nível 340. Decola da pistola 0, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponda 5065, controle 120, decimal 8. Já 340 para o Galeão, decola da 190 no perfil da El Leda e Rumi, interceptor pelo 9857, Moussu. 5065, código transmundo 28, o controle para o T3191. Correto, T3191, chame para pushback acionamento. Para. Qual a posição no Pátio 1? Está no 05. 5 cente. Voo no 648, suba até o nível 310 e está autorizado Maceió. 310 direto Maceió, obrigado, voo no 648. Dono 561, desça para 2.000 pés, ajuste no 021, autorizado ILS X-Ray, pistola 0, reporta estabilizado. 2.000 pés, 1021, 561 vai reportar estabilizado. Oceaner 6140, subi e mantenho 350, chama o centro Recife, 126, decimal 85. Afirmativo, 350, Recife, 2.500, 640. Azul 2710, 66 milhas, Nordeste do Verde, Salvador. Registrada a Serrado, chamo controle Aracaju, frequência 1203. Aracaju 203, Azul 2790, bom dia. Estava fazendo um pequeno desvio à esquerda, saindo na proa 45, gol 561. Voo 648, passa a nível de voo no 30, estamos no centro Recife, frequência 126.85. Recife 1265, obrigado e voo, voo na 643. Voo 864, aciona a identificação, desça para o nível 050 via chegada Mari. Quatro para o táxi, com 170 a bordo, 6 horas e 30, alterna Serra Brava, Quilhete Papá. Bono 094, táxi autorizado até o ponto de esfera da pista 10, via Pátio 1 e Índia. Próximo ao ponto de esfera, chama a torre 198.95, altímetro 1021. Táxi via Pátio 1, Indiana, o ponto de espera 10.295.094. Obrigado, boa tarde. Bono 319.105, pushback, acionamento. Mantenha a posição, tá 3191 aguardando. Vai manter aguardando. 3191, autorizado, chegou a acionamento, chama para o TAC. Chamada para o TAC, 3191. Estabilizando ILS 1651. Turno 651, completa final, chama a torre 1895. 1895, gente, obrigado. Bom dia, Gol 561. Bono 561, bom dia. Guarde autorização de pouso. Ciente 561. Oi, Salvador, Gol 094, mais 010, pronto? Bono 094, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Gol 094. Bono 561, ajuste no 021. Em livre pouso, não no zero. O vento 170 graus com 1.612 nós. 5.561. Turno 864, desça para 2.000 pés, ajuste no 021, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés no 021, reporte estabilizado na X-Ray, 864. Ali mantém 1-0. 319, acionado pronto para ataque, 3 horas e 40 de autonomia, Campinas 160. 3191, ataque autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Uni Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre 118.95, altímetro 1021. Bate 1 no Índia, próximo ponto 0.1895, 331 na Viana, direto uma bola, bom trabalho. Solo. 29, obrigado. Olha. Solo, Salvador, bom dia. Boa, nosso senhor, não livrou? Boa, no 561, Alfa Juliette para portão 4. Alfa Juliette 4, senhor. Tô no 094, livre decolagem, no 0, vento 1, 70 graus, 149. tribo decolagem, pressão no zero, bônus zero na faixa. Salvador, 1162, da Gol, passo 200, 150. 1162, aciona a identificação, desça para 050 via Mari. 050 via Mari. 1094, decolado ao Zona 2, chame o controle. 208. 208, controle, Gol, 094, obrigado, bom dia. Boa. Romeu Lua de Alfa, informa a ultimada do pouso em Aracaju. Tem condições de tomada presente? Controle de Salvador, boa tarde, Bruno 094, decola Momo, passa 2200, se possível solicita uma Frotin. Voo no 094, contato radar, submantenha 370, inicialmente para de Cogbo. Ok, inicialmente para de Cogbo, voo no 094. 10, vento 1,70 graus, 1,612 nós. Livre de colagem da 10, está 319. Lua de Alfa, acione código 0276, submantém 055. Papa Romeu Zulu, Oscar Alfa. Alfa, tem frequência livre, então você está no aeroporto. Para ingressar em Aracaju, chama 1203. Sol Salvador, muito bom dia, aqui é o American Airlines 229 no gate 11, bate principal. Prossiga, América. Solicito autorização de reboque para o pátio 3, posição 01, em coordenação com a Infraero. Gente, da posição 11 do pátio 1 para o pátio 3, posição 1, mantém a posição aguardada, velho. Ok, estou na guarda. 1-2-9-5-1-8, portão 612. Estimativo, reportaria outra vez 612. Para o 3-6-0, no perfil da Dael Lederoni. 3191, contato radar, me mantém 340, após 2000, vou a Leda. Após 2000, Leda, dá presente então, tá 3191. Torre Salvador, uma boa. Bom dia, Voo 864, passando Ilha Serra. Boa noite, 64, livre pouso, a 10. O vento, 170 graus, 15 nós. Vento autorizado, pouso, 10, 1864. Azul 4082, aciona a identificação, desça para o 050 via chegada Mari. Via chegada Mari, 4082. 4082, autorizado ITAP. ITAP, obrigado. Bom número 62, Prodidona, autorizado. Tá confirmado para Duna, bom número 62? Bom número 62, Duna. E agora? Bom número 62. Bono 094, passe nível 140, chama Recife, frequência 12685. Comando Recife, 12685, confirme. Bono 26, decimal 85, secundária 125, decimal 45. 2085, 2545, bom. O azul 402, mantém a Recife, certo? Azul 4082, está liberado até o 050. Obrigado. Bom, número 162, pode descer para o Rio? Bom, número 162, 2000 pés, ajustando 021, autorizado ILS X-Rate, estando 0, repasso estabilizado. No solo azul 9, ao livrar à direita, 219 o solo. Ao livrar à direita, 219, 864. Solo Salvador, bom dia, bom 864. Boa noite, 64, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa 37. Alfa Juliette para portão 5. Alfa Juliette 5, 864. Para encarnar de 229, mantém a posição no través do portão 62. Estimativa, mantendo a posição no 06. Tem 3191, passa nível 160, chama Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. 125.1.3395, concentra Recife, 3191, graças e um bom trabalho, excelente. Informação, tá, confere, mas a escuta guardando pra fora. Da Elia da Mate, vamos ver. A saída prevista da Elia da Mate. Eric Carlines 229, autorizado para seguir até a posição 01 do Pat 3. Afirmativo, prosseguindo aqui o revoque até a 01, Pat 3. Azul 4207, pronto 4. Azul 4207, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, via rota do plano, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, saída da Elia da Mote. 5070, transponder, controle 120, decimal 8. Azul 4207, cotejamento correto, chama para feedback acionamento. Está pronto para o acionamento do 021, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Libera 2.000 pés no 021 e reporte estabilizado no X-Ray. Utilizado, gol 1 no 162. Gol no 62, completa final com a torre 1 no 895. Obrigado, até já. Olha, muito boa tarde, 1162, está estabilizado na final da 10. Boa, gol no 162, livre, pouso no 0. O vento 1.70 graus, 1.4 nós, variando até 2.0 nós, até 20 nós. Livre pouso no zero, gol no 1.62. Livre pouso 1.62. Parque Azul 4207, está com 98 a bordo, 4 horas e 45, antena Ribeirão Preto. 98 a bordo. 98. Gente, Azul 4207, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Próximo ao ponto de espera, chame a torre 118.95, altímetro 1021. Repeat 1, próximo ao ponto de espera, torre 1895. Muito obrigado. Sené 6200, acione na identificação, desça via para o 050, chegada a Mari. Via para o 50, na Mari, 6200. O Azul 4082, estabilizado em ILS Campo Avista. Azul 4082, completa final, chama a torre 1 no 895. 1895, obrigado, até logo. Via Azul 4207, posso pôr espera pronto. O Azul 4207, mantém o ponto de espera? Mantém o ponto de espera, Azul 4207. Torre de Salvador, muito bom dia, Azul 4082, estabilizado no ILS X-Ray, Campo Avista. Ok, bom dia, Azul 4082, em livre pouso, na 10, o vento 1.80 graus, com uma dúzia de nós, variando até 2.0 nós. Livre pouso Azul 4082. Livre pouso na 10, Azul Bono 556, informação curso Tango, tá pronto copy? Afirmativo, informação Tango, pronto na copy. Bono 556, autorizado, Serra Bravo Golf Lima, via rota do plano, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 51110, controle 1208. Dado Galeão 360, rota conforme o plano, decola da 10 com curva direita. Dael Lady Rumi, controle 1208, transponder 51110, bônus 556. Bônus 556, correto, cotejamento já para a pista da Gatana. Camarada, obrigado. Aqui é o América 229, informando o término do reboque. Muito bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Alto 207, alinhar e manter a 10. frente a Lima, 150, azul 4207, obrigado. Do 082 no solo, aos 33, vira à direita e chame o solo, 219. Direita, chama solo, 219, azul, 4082, até mais. Solo Salvador, Buenas, azul, 4082, livrando na Costa Atlântica. Azul 4082, autorizado táxi Alfa Juliette para portão 01. Alfa Juliette, pole position, azul 4082. Chama 6200, voa Duna, 2000 pés, livre LS, 1021, 021. Duna autorizada, 1021, com 2000 pés, 62, anunciado. Azul 4207, decolado aos 35, chame o controle, 208. 208, azul 4207. Isso. Confirma o nível solicitado, vai liberar. Vai a 2010, seguindo linha do litoral, sai pelo corredor Axé, posteriormente linha do litoral 2010, Zulu Índia Brava. Gente, Zulu Índia Brava, autorizado, Serra Novembro, Zulu Uís. 2 mil pés, decola da pista no 7, curva direita no corredor Axé, restrito inicialmente a 1 mil pés, até o farol da Barra ou até a liberação do controle de Salvador. O transponder 5064, controle 120, decimal 8. Luiz Abravo, autorizado, Serra Novembro de Luiz, decola da 1 no 7, primeira curva direita, corredor Axé, restrito de 1 pés, até o farol da Barra ou com controle. Controle Salvador 208, acionado 5064, Zulu Índia Brava. Modifico código para 0135, Zulu Índia Brava. 0135, alterado. Correto, qual o pátio pessoas a bordo, Zulu Índia Brava? Pátio 504 no PLD, 5 horas de autonomia, Zulu Índia Brava. Gente, Zulu Índia Brava para acionamento, chama a torre 18, decimal 95, altímetro 1021. 1895 para acionamento, Zulu Índia Brava, muito bravo. Do Papa Romeu Zulu Índia Bravo, bate 5, livre acionar e chame táxi. Salvador, boa tarde, essa... Bom dia, tá 3895, a gente tá Tango na posição 2, vai com a pé São Paulo, Guarulhos. 3895, formação uniforme, autorizado, Serra Brava, Golfo Romeu, via rota do plano, nível 340, decola da pistola no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5106, controle 1208. 3895, autorizado, São Paulo, Guarulhos, nível 340, conforme. Fala da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. Transponder 5106, controle 208. Protegimento correto, são 3895, chame para pushback acionamento. Do Índia Bravo, livre táxi, chame na papá. Chama na papá, o Lula Bravo. Bono 790, informação uniforme, autorizado, Serra Brava, Romeu Fox, via rota do plano, nível 370. Decolada da pista no zero, curva esquerda, saída Fuca, transição Aru. Transponda 5195, controle 1208. Exato, Recife, derrota do plano, decola da 1-0, curva esquerda, Fuca, transição Aru, nível é 370, 5195, no transponder, 1-2-0.